acreditar. Quando no espelho eu cruzei o seu olhar, e na minha vida tudo mudou. Aquela garotinha me ensinou o que é o amor. Dentro do meu carro a vida era melhor. Sentia que a terra girava ao meu redor. Alguém pediu carona e eu não pude recusar. Quando acelerava, ela disse pra parar. E na minha vida tudo mudou. Aquela garotinha me ensinou o que é o amor. Não diga nada para sua mãe. Apague a luz pra eu te ver melhor. Eu vou chorar lágrimas de crocodilo. Me ensinou.